uma visita à casa paterna. O velho pai ficou emocionado ao ver Edmundo entrar na humilde casinha em que vivia. Sua solidão era compensada apenas pela certeza de rever seu único e querido filho depois das longas ausências. Trôpego e visivelmente envelhecido, o velho abraçou o filho e chorou de felicidade. Ah, meu filho, como fico feliz em revê-lo! Edmund, depois de abraçar fortemente o pai, sentiu que o seu corpo estava frágil e muito mais magro do que quando partira. O senhor não está bem? Parece-me um tanto doente. Agora que você chegou, voltarei a ser o mesmo velho Dante de sempre. Não se preocupe, meu filho. São males passageiros, próprios da idade. Edmund não se tranquilizou com as palavras do pai. O senhor passou alguma necessidade durante a minha ausência? O dinheiro que deixei não foi suficiente? Claro que sim, meu filho, mas tive de pagar o aluguel que foi bastante aumentado pelo senhor Caderousse. Edmund fez um gesto de contrariedade. Era evidente que o dinheiro deixado para alimentar seu pai fora usado no pagamento do insaciável senhorio. A fraqueza do velho estava explicada. Havia passado fome em sua ausência. Ele aumentou novamente o aluguel? E não podia esperar que eu voltasse para receber? Com isso, o senhor passou muitas privações, não foi? Até mesmo fome. Um velho não precisa de muita coisa para se manter, meu filho. Afinal, aqui estou e, como você vê, bastante saudável. Uma batida na porta interrompeu o diálogo dos dois. Quem entrou foi justamente o senhor Caderousse, senhorio do velho Dante. Vi quando você chegou, meu bom amigo, exclamou ainda na porta. Fui avisado por Danglars e vim cumprimentar nosso bravo capitão. Dante recebeu o visitante friamente, porém com educação. Apesar de saber que aquele homem era hipócrita e mesquinho, achou melhor não provocar qualquer atrito com ele enquanto seu pai ocupasse aquela casa. Obrigado, meu caro Caderousse. Estou certo de que em minha ausência você deu toda assistência ao meu pai. Algum dia será recompensado por ser tão generoso. Um sorriso entre irônico e satisfeito bailou no rosto barbudo de Caderousse. Ele não gostava de Edmund por ser um jovem honesto, trabalhador e agora com um futuro promissor no comando do faraó. Para uma alma mesquinha como a sua, isso era insuportável. Haveria de juntar-se a Danglars e possivelmente a Fernand Mondego, um primo de Mercedes apaixonado por ela e sem esperanças, para tecer uma trama e tirar o jovem capitão de seus caminhos.